Como te ouvi dizer que ele vai passar. O Nazareno vem, eu quero encontrar. Minha dor é demais, não dá pra suportar. Não tenho vida e paz, mas nele vou tocar. Ouvi dizer que ele passa, o coxo anda, o cego enxerga a distância. O leproso é curado, ganha pele de criança. Quem está morto ressuscita e o mudo faz falar. Ouvi dizer que ele fala, a gente chora, faz da água pura uva. Quem tem fome ele alimenta, tempestade lhe segura. Com apenas um olhar traz bonança até você. Oh, ouvi dizer. Hoje eu não vou perder, eu vou me arrastar. E mesmo se eu morrer, eu morri por tentar. Agora estou aqui, suas vestes vou tocar. Ele olhou pra mim, coxoando, o cego enxerga a distância. O leproso é curado, ganha pele de criança. Quem está morto ressuscita e o mundo faz falar. Hoje eu vejo que ele fala, a gente chora, faz da água pura uva. Quem tem fome ele alimenta, tempestade lhe segura. Com apenas um olhar traz bonança. Nazaré olhou pra mim, curada eu fiquei.